cansaço mesmo, não tinha o cansaço. Hoje eu venho me arrastando, mas quem acompanha o meu dia sabe que não é fácil. E eu digo, não, vou contar, sou jovem, vou contar a minha geração de jovens, estou com 15 anos ainda. Mas eu não vou ter vergonha de testemunhar. Eu creio que vai edificar a fé de cada um aqui. Quem não sabe, eu já fui casada e tem 2 anos e meio que me separei. Durante a separação, eu perdi tudo. Sabe quando você perde tudo? Que você fica só com a roupa do corpo. E tudo. Cama, geladeira, então, tudo, perdi tudo. E foi passando, Esse ano minha alimentação foi piorando, minha saúde foi por água abaixo. E de março para cá, fui dando um bom problema na alimentação, porque eu não estava me alimentando direito. E cada mês que passava eu só piorava as coisas, né? E ninguém sabe o motivo. Aí o povo chegava e falava assim, mas você alimenta direito? Foi 2 anos de muito aprendizado, muito, muito, muito. E teve 2 meses que eu falei para Deus, cansada, cansada, estava cansada. Eu dizia assim, Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor entra com providência, ou eu vou morrer. Eu vou morrer sempre naquele que eu não aguento mais. Uma pessoa que nem sabia do que eu estava vivendo, nunca chegou para mim e falou assim, Ravina, eu vejo que tu não tem, ele sofreu na minha casa, viu? Você não tem, eu tenho sofrido, mas tu não tem um lugar. Há quanto tempo tu está assim, Ravina? E como tu se alimenta? Quando eu vou filho de Deus, assim, vou lá na casa de alguém, vou me virar. Que não dá para cozinhar, de fazer solidificador, um biscoito, eu não vi tudo. Ele, como é que tu consegue? Eu estou por aqui. Seguindo, né? Pois se eu receber uma bênção, eu vou te abençoar. Isso aí. Sendo que aí eu sempre dizia assim, eu vou dar um testemunho que eu ganhei. A geladeira. Eu digo, não, deixa eu dar um testemunho quando eu ganhar tudo. E aí, ganhei uma cama, um box, ganhei um colchão. Eu digo, mas Deus, eu vou contar um testemunho quando eu ganhar por completo. E aí, quando foi hoje, a pessoa cumpriu o prometido. Deus abençoou e me abençoou. Aí chegou lá em casa hoje e pronto, hoje eu ganhei tudo. Tudo que eu perdi, tudo eu tenho. Então, assim, é só esperar, confiar, por mais baixo tempo que for, mas a gente confiando, tá certo. E a gente, e assim, isso me fortaleceu muito esses 2 anos. Hoje, a minha maturidade, esse aprendizado me ajudou muito. E eu disse a Deus hoje, hoje eu vou com coração alegre. Gente, e assim, para vocês pode ser coisa pouca, mas para mim, gente, você não sabe o que você dá valor. Prometer 3 refeições por dia, e que eu sei que a partir de amanhã vai tudo ser diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.